adianta mais me procurar, nem bater na minha porta. Não adianta mais você chorar, fingindo que se importa. Nós dois já sabemos que tudo acabou. Das lembranças do passado nada restou. Foi eu começar com essa loucura. Te amei demais, você não me amou. Quis te fazer feliz, você não deixou. Chega de brincar com essa aventura. Já fiz conta no boteco pra te esquecer. Você vem com essa conversa, quer me convencer que o erro foi meu em me envolver. Mas os tombos da vida servem pra aprender. Me desce outra garrafa, hoje vou te esquecer. Da sua vida já não quero mais saber. Agora sou mais eu do que você. Já sabemos que tudo acabou. Das lembranças do passado nada restou. Foi eu começar com essa loucura. Te amei demais, você não me amou. Quis te fazer feliz, você não deixou. Chega de brincar com essa aventura. Já fiz conta no boteco pra te esquecer. Você vem com essa conversa, quer me convencer que o erro foi meu em me envolver. Mas os tombos da vida servem pra aprender. Me desce outra garrafa, hoje vou te esquecer. Da sua vida já não quero mais saber. Agora sou mais eu do que você. Já fiz conta num boteco pra te esquecer. Pra me convencer, e o erro foi meu em me envolver. Mas os tombos da vida servem pra aprender. E dessa outra garrafa hoje vou te esquecer. A sua vida já não quero mais saber. Agora sou mais eu do que você.